sopra um vento tão frio aqui em minha solidão. Os minutos são anos e a lua se escondeu. Continuo sozinho em minha casa, uma prisão. A ilusão de repente foi embora e só restou uma pedra de gelo dentro do meu coração. Eu ainda não sei como esquecer o seu amor. Eu ainda não sei como acalmar a minha dor. Eu ainda me lembro dos momentos de paixão e ainda te espero a cada nova estação. Que falta. Minha vida é tão cinza sem a luz do seu olhar. Eu não perco a esperança, sei que um dia vai voltar. Te procuro em silêncio, te imagino ainda aqui. Eu escuto seus passos, é difícil suportar. Todo dia pergunto como foi e te perdi. Eu ainda não sei como esquecer o seu amor. Eu ainda não sei como acalmar a minha dor. Eu ainda me lembro dos momentos de paixão e ainda te espero a cada nova estação. Que falta? Eu ainda sei que te amo e sigo apaixonado. Eu ainda estou te esperando, te quero do meu lado. Eu ainda não sei como acalmar a minha dor. Eu ainda me lembro dos momentos de paixão e ainda te espero cada nova estação. Sopra um vento tão frio aqui em minha solidão.